Eu poderia te buscar por muitas coisas, mas hoje eu escolho só te adorar. Eu só vim te adorar. Eu só vim te adorar. Hoje eu não quero pedir, eu só quero te sentir. Eu só vim te adorar. Não vim de mãos abertas para receber, mas levanto minhas mãos só para te adorar. Poderia te buscar por tantas coisas, mas eu escolho hoje só glorificar. Reconheço o teu cuidado sobre mim. Tens me dado muito mais do que mereço. Deus, hoje eu não vou te pedir nada. Te adorar hoje é o meu único desejo. Eu só vim te adorar. Eu só vim te adorar. Hoje eu não quero pedir, eu só quero te sentir. Eu só vim te adorar. Cante. Eu só vim te adorar. Declare de coração. Eu só vim te adorar. Sim, eu só vim te adorar. Hoje eu não quero pedir, eu só quero te sentir. Por interesse, mas tão somente para estar perto de ti. Te adorar é o que minha alma necessita. Te adorar é o que me trouxe hoje aqui. E eu não vou embora sem ter a certeza que deixei o meu melhor aqui no teu altar. Eu não vou me importar com quem está ao meu lado, porque hoje eu só vim te adorar. Eu só vim te adorar. Te adorar, eu só vim te adorar. Hoje eu não quero pedir, eu só quero te sentir. Eu só vim te adorar. Eu amo te adorar. E eu só vim te adorar. Deus, a tua igreja está aqui porque te ama. Estamos aqui porque amamos a tua presença. O salmista disse que só um dia na tua casa vale mais do que mil dias em qualquer outro lugar. O nosso prazer é te sentir e diante de ti dizer aleluia, com toda a nossa alma dizer aleluia, aleluia, aleluia. só vim te adorar. Hoje eu não quero pedir, eu só quero te sentir. Eu só vim te adorar. Adorar.